Tu és o meu maior tesouro, Senhor. Todos os dias da minha vida eu vou te buscar, porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu devo a ti, Senhor. Algo te peço, pois é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em tua presença. Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. Tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Me atraíste com tuas cordas de amor, me envolveste com os teus braços, e agora que estou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Sem teu amor, buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Devo a ti, Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Me atraíste cordas de amor, me envolveste com os teus braços, e agora que estou seguro, eu quero te dizer que tudo que tenho sou, eu devo só a ti. Ou então diga pra ele: buscarei a tua face, amado meu, pois eu não posso me esquecer que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Eu devo a ti, Senhor, tudo que sou. Que tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. nós não sabemos o que fazer. E a tendência de estarmos numa situação inesperada é nos desesperarmos, é perdermos a esperança. Imagina você estar numa situação que você não previa. Imagina você estar vivendo uma adversidade que não estava calculada. E pior, parece que nessa hora os amigos se distanciam. Parece que nessa hora até Deus está longe. Parece que o nosso clamor não consegue atingir o lugar certo. Mas aquele que mandou você entrar no barco e atravessar até o outro lado, Ele é conhecido como o Senhor dos ventos e das tempestades. Ah, Xandaralabás. Com uma única palavra Ele pode mudar tudo aquilo que hoje está te desesperando. Porque o que te desespera não desespera o teu Deus, querido. Aquilo que está tirando o teu sono não tira o sono de Deus. Ele tem tudo no controle das mãos dEle. E na hora certa Ele virá ao teu encontro. Na hora certa, o braço poderoso do Senhor se estenderá na tua direção, te levantará. Oh! Ele te levantará e te fará chegar em segurança até o outro lado, querido. Existem coisas novas de Deus esperando pela tua vida.